Às vezes me assusto com aquilo que desejo que somos. Desconhecidos em frente do espelho, surpreende o egoísmo. Bem que se cobiça, pareço um louco colocando prioridades numa lista. O que se dizia? Beber você é tão normal, seriedade é um muro. Não te mostra no total, pervertido com um tal comportamento impróprio. Luxúria, amante pega pelos olhos, você faz o que não quer. Rotina sem sentido, confuso, insano, como um filme de Tarantino. Quantas mulheres numa noite, o carro mais equipado, a casa com mais cômodos, num bairro valorizado. Viagem de primeira classe pros locais mais exóticos, aromas, sabores, ingredientes para o ódio, não é óbvio. Todos morrem pelo excesso, quem matou, quem roubou e também quem fez tudo certo. É o ego inimigo, casado com a luxúria, casal ferido pelo caminho, mas ainda na luta. Ego inimigo, casado com a luxúria, casal ferido pelo caminho, mas ainda na luta. Ego inimigo, casado com a luxúria, casal ferido pelo caminho, mas ainda na luta. Ego inimigo, casado com a luxúria, casal ferido pelo caminho, mas ainda na luta. Tá com o casal petrificado, atrás do vidro blindado, BMW importado, pego em casa, estacionando, leva tudo. Não te entrego, juro, tudo no seguro, é pouca vida por um sussurro. Descarregando mais um crime na calçada, a lua por testemunha, do rolê pro desmanche. Infame a luxúria, se é gueto, entende? Quantos passam do funil, polícia é só psico. Um vacilo vale mil, tomou e dividiu. O trabalhador saiu iludido, sem o troco do pãozinho pra farta. Um cafezinho, um conselho do ego, faça a sua, seja esperto, bate cana de ouro. João, bobo é um boneco, evangelho ensina a risca. E Deus castiga, não se exalta quem humilha. Peca por cobiça, maldito imposto, revertido em patrimônio. Demônio, luxúria e ego, um casal, padrinho demônio. É o ego inimigo, casado com a luxúria, casal ferido pelo caminho, mas ainda na luta. Ego inimigo, casado com a luxúria, casal ferido pelo caminho, mas ainda na luta. Ego inimigo, casado com a luxúria, casal ferido pelo caminho, mas ainda na luta. Ego inimigo, casado com a luxúria, casal ferido pelo caminho, mas ainda na luta.